Autoriza a flor de Leda? Exato. Nada presente, 6201. Soma 0 vento 090 graus 129. Tem decolagem da 10, 14, 0, 20. Fala, agora 273 da Matena, Juliette, confia. 273, Matena, posição. 01, faça push normal, após reporte táxi. Gente, eu vou para o nosso táxi, 60. Solo, Gono 567. Prossiga. Aí, como ficamos então, senhor? Estamos autorizados, mas estamos, como é que ficou? Negativo, o senhor vai aguardar devido à restrição da parte. Tá, ok, sim, vai aguardar, Gono 567. Como cobrado, senhora? 2895, aprovando aqui a final da 197, o Vitalmente CBS 31, boa noite. Quebec? Escuta. Sim, ainda me escuto, Mike Quebec. Mantendo a sinal da 107. Reporta visual com a 107, Vitor Mike Quebec. E Maqui, tá mantendo a nossa escuta, já tem o campo a vista, tá falando a sinal da 426, pode tomar o controle? Azul 4206, decolado aos 32, chame o controle, frequência 19.8. 19.8, boa. Controle azul 4206, boa tarde, passa 1500. 4206, boa tarde, contato radar saída PUCA, nível 370. Saída PUCA 370, pode levar a PUCA da presente, o Aru? Autorizado PUCA da presente, azul 4206. PUCA da presente, 4206. Luna 601, nós estamos prontos para o táxi com 190, 3 horas e 50 de autonomia, alternando com a Minas. Luna 601, autorizado táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera chame a torre em 118.95, ajuste na 009. Na 009, até o Gol 601, está iniciando. Gol no 567, após a passagem da aeronave da Gol, sua cauda, acordando equipe de solo, reposte para táxi. E após a passagem da aeronave, a cauda, autorizado pushback, acionamento, a reportar para o táxi, Gol no 567. Tan 3897, pushback, acionamento, posição 5. 3897, sem condições de push de forma, após de liberar a Juliette para o ingresso da aeronave que está na Juliette para 02. Afirmo. Então, quando a equipe de solo, reporte para táxi. Afirmativo. 0 vento 080 graus 149. Autorizado, aliás, decolar pista na 0, vou na 601. Quando a aeronave vai ingressar na posição 2, né? Afirmo. O Gol no 273. 95, muito grato, boa noite, Mike Quebec. Boa noite. E aí, com aquele cordial, boa tarde, Papatango, Victor Mike Quebec. Puxa. está iniciando. Vitor Mike Quebec, aposto no final do 197. Voltaremos, Quebec. Vitor Mike Quebec, informa que o altímetro é 1009, reporte baixa trava. Afirmativo, 1009, trem baixado travado na fábrica, Mike Quebec. Aguarde, vai, puxa. Guarda. Para o táxi, chegou na 667. Temos 106 a bordo com 3 horas e 50 alternando caminho. 6 horas e 5, alternando Goiânia, confirme só o APLD. 106 a bordo, 350 de autonomia, alternada é tudo. Entende até na Campinas, 106 e 35, o gol no 567, ele já está até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, chame a torre, em 1.95, ajuste 1009. Ele nas ajustes expectativas de ponta de espera, chama a torre 18, nas ajustes de bônus, 5 e me acertou. Boa tarde, boa noite. Boa noite. Final na frente, Quebec. No 276, apresentando a aeronave da Gol à sua frente, vai taxar para o seu ponto de espera, ingresso na Juliette, portão 02. Juliette, botão 02, 1, 2, 3. Gol no 01, contato radar na decolagem, saída da EL, nível 360. Ok, da EL, ascensão 360, gol no 601. Azul 4206, Recife, 12545, alterna 12685. 25565, azul 306. Então 3897, rodei que pistola, reporte para o táxi. Five, six, seven. Good line up and take off to runway 10, wind 090 degrees on 39. Clear to line up and take off to runway 10, go 1567. Para o táxi. Salvador, 5219 para o táxi, forma 65 a bordo, 3 horas e 45, Salvador. O trip 5219 assim como o número 2 para o ponto de espera, a seguir a nave da TAM, está puxando no 05. 2 a do táxi, prossegue na retaguarda do TAM, 5219. Mike Mac no Solos 39, autorizado backtrack, até o pátio 4. Vitor Mike Mac confirma, tá que será até o pátio 4. Vitor Mike Mac reporte estacionado para a lembra frequência. Tá, tá. Ótimo, atravessa o estado, visual com o campo. Chame torre 11895. 11895. Salvador, boa noite, do Papatão, vai ficar Bravo Eco. Fica Bravo Eco. Continue a aproximação, reporte na final da 17. Papatão na final da 17, Bravo Eco. Quebec, reporte estacionado, para livre frequência. Taxi, hoje é 4 horas, galera. O Oceané 6259, 165, 4 horas de Galeão, confirme. O Oceané 6259 está autorizado táxi até através do 612. Alpha 1567. 1567, call Salvador Approach, frequency 119.8. Airborne at 42. 1987. Salvador Departure Control, good evening. This is 0-1-5-6-7, pass 3300. 1567, good evening. Radar contact, Arbor Departure climbing in maintain flight level 360. Arbor Departure climbing to level 360, 0-1-5-6-7. 35219 vai seguir, eu estou na sua frente, até o ponto de espera, no ponto de espera chamar a torre, em 118 decimal 95, ajuste 1009. Consegue na reta guarda do campo, no ponto de espera chamar a torre, 35219. O Chanel 6259 irá dar passagem ao ATR da Trice, do Pátio 3, após segue até o ponto de espera via... Parte principal, Índia no ponto de espera, chamar a torre em 118.95, ajuste no 009. Pega o trip, o 6299, 6299. Bravo Eco, tem livre pouso na 17, vento 090 graus, 119. Bravo Eco. Salvador, boa noite, bom 776, o meu. 776, boa noite, tira a identificação 30, chega da mar e desce para o 50. 50, chega da mar, igual 776. Corre, Salvador, boa noite, tá 3297, ponto espera da 10, pronto. 3897, autorizado Daniel de Collapse, estou no 0, vento 0, 8, 0 graus, 1, 2, 9. E decola, 3897, 9, 0. Bravo Eco, no solo aos 4, 5. Autorizado o backtrack, confirme parte para qual irá taxar. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Autorizado TAC 70, o site DBTA, reporte estacionado para livrar frequência. Bravo Eco, livre frequência, boa noite. Nove decolado aos 4:06, chame controle frequência 1-9 decimal 8. 1-9-8, 3-8-9-7, obrigado. Nova autorizada a linha mantém cabeceira no zero. A linha mantém cabeceira no zero, se o sul para 340. 340, autoriza para onde da El? Autorizado Leda. Direto Leda, tá 3897. Serra Juliette, para o senhor. Deixa eu passar para o táxi, Lima, Serra Juliette. Sigo 219, autorizado, decolar, pistão no 0.090 graus, 129. A linha decola de cuidado. Boa tarde, senhor. Meia 259, após a rolagem do ATR-72, autorizado a manter cabeceira 1-0. Uno 776, desce para 3.000 pés, ajuste 9009. 3.000, 1.009, Uno 776. Decolado 249, chame controle de frequência 1-9-8. 1-9-8 é o TP-5-19. Controle de Salvador, muito boa tarde, TP-5-19 no perfil da Arbor, cruzando mil pés. TP-5-19, boa noite, contato radar CIDA, luz subindo para o 200. Subindo para o 200, 5-219. 259, livre Zephyr, Epsilon 1, 0, vento 08, 0 graus, 159. Zephyr, com 219, o controle não recebe esse modo Charlie, verifica mesmo, por favor. Trip 5219, o controle. Prossiga. Te considere. Ok, 5219. A 259, decolado 51, no chame controle, frequência 119.8. 098, obrigado, boa noite. Com 1273, a informação em curso SR, copia? Pode. Autorizado com finge, up 16, nível 360, saída da EL, Leda, após bridge. Decolador no zero, com primeira curva após a decolagem à direita, acione 5172, frequência do controle 1119.8. Você autorizado, 360 para com finge, após 16, na saída da EL, Leda, bridge. Com controle de saída 198, transponder 5172, chamarei para posicionamento. Ciente, Golno 273, posicionamento correto, aposta pronto para posicionamento, portão 02. Já botarei para posicionamento, portão 2. Nós informa o tráfego 11 horas, 15 milhas, rumo nordeste, cruzando 5 mil pés para 3 mil pés, Boeing 737. Controle Golno 776, está autorizado a hora. Procedimento? Afirmativo, desce para 2 mil pés, ajuste permanece, livre LF e reporte estabilizado. 2000, repórter estabilizado, bom, no 77. Salvador, boa noite, boa noite, 4, vai atingir o 150 com a informação Romeu. Golno 884, autorizado chega da Mari, livre das restrições, desça para 3 mil pés, ajuste no 009. 3 mil, livre das restrições, 39, com 884. São 3897 em Recife, 1251 no secundário, 1-3395. Com Recife, 251, 3395, tá, 3897. 776, estabilizou X-ray. Sim, de complete final torre, 1895. Confirme. 1895. 1895, obrigado. O Papatango Lima Sérgio Leste será necessário outro plano, pois seu plano já venceu. Noite, gol 1776, estabilizou o final. 1776, tem livre pouso na pista 10, vento 080 graus, 149. Livre pouso, pista 10, gol 1776. O 776 confirma baixa de travagem? Afirmativo, baixa de travagem. Autorizado Galeão, via piso 10 até Edmap, após conforme a rota do plano de voo. Nível autorizado 360, sua saída da EL, Leda após bridge. Decola da 10 com primeira curva após a decolagem à direita. Acione 5411, frequência do controle 119.8. O TAM 3197. Galeão 360, autorizado 10 até Edmap, rota do plano da EL, Leda bridge. Curva direita, transcurso 5411, controle 317. Contejamento correto, reporte pronto para puxa acionamento, portão 10. Tem 317. Sete meia no solo 59, livre à direita, chame o solo 21, decimal 9. Livrando direita, 219, 1776.